quando ela se vai tudo em sensatez, tem-se a impressão que se morrer, peixe quer mar, ave voar, eu quero amar o amor que vive em mim. E ela fica aos domingos a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com a música nesta manhã. Vamos sim, neste domingo, pela Rede USP de Rádio. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, que atende agora o e-mail de Dona Marilda Martins Sampaio. Ela nos envia este e-mail da capital nacional da cachaça, a nossa acolhedora Pirassununga. Pirassununga também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, de acordo com o e-mail de Dona Marilda Martins Sampaio, que quer ouvir com o saudoso Noel Rosa, que morreu com apenas 27 anos de idade. Noel Rosa, o poeta da vila, Noel Rosa, o catedrático do samba, Noel Rosa dele, Noel Rosa, felicidade. Carlos Galhardo, aquele que dispensava amigos. Carlos Galhardo, do Fernando da Costa, em arranjo bem mais recente, Carlos Galhardo defende a pequena cruz do teu rosário, música esta do início do século passado. Ainda para ela, a pirassununguense em nossa sintonia, Dona Marilda Martins Paio, de Pirassununga, Ciro Monteiro. O formigão Ciro Monteiro, com sua voz e ginga, do poeta Vinícius de Moraes, Formosa. Felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. Eu fico triste quando vejo alguém contente, tenho inveja desta gente que não sabe o que é sofrer. Felicidade, felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. É, e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade vai ser. O meu destino foi traçado no baralho, não fui feito pra trabalho, eu nasci pra batucar. Eis o motivo que do meu viver agora, a alegria foi-se embora, na tristeza de morar. Felicidade, felicidade, felicidade, minha amizade foi embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. que eu não te vejo ao meu lado. A segredar, apaixonada e jura, busco às vezes o nosso amor de outrora, a recordar nossa simples loucura. Faz tanto tempo, não me lembro quando. A vida é longa, o pensamento vário. Tu me mostravas vir Filho Santo, a pequenina cruz de teu rosário. E sempre que eu a via, recordava do nosso amor a fantasia louca. Todas as vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril a tua boca. Mas o tempo passou, triste seguir da minha vida um longo itinerário, e nunca mais, nunca mais eu vi a pequenina, a pequenina cruz de teu rosário. Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega, não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. Ah. Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Sabe não, tem uma coisa de menos no seu coração. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer, formosa mulher. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer.